Voyage, pistão 0, vento no 3, 0 graus com 08 nós. Lula 705, chame a torre, 1895. Gol 705, final de duas vezes. Tudo na aproximação, agora na pista livre, gol 705. Já está na mínima, senhor. Faça um 360 curto pela esquerda, gol 705, reporte interceptando negativo. Quanto na aproximação, o tráfego já está iniciando a rolagem, agora em pista livre, gol 705. Prosseguindo na aproximação, aguardando o pista livre, gol 705. 60, chame Recife em 1251, alterne 13395. 5 vento no 30 graus com 08 nós, livre pouso, pista no 0, pista molhada, altímetro no 0 no 8. Obrigado, pouso, vamos até 0. O 3 da Golos 37, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, grato. Salvador, Guardião 113. Guardião 113, suba conforme autorizado. Salva Terra até 4 mil, após sair da Arbor. 705, Solos 38, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. 19. Boa noite, o gol 1705 livrou. 1705, Alfa, chama ingresso do táxi Juliette no 705. Alfa, passar para Juliette, 1705. Solo 645 para o táxi, 135 a bordo, alterna Galeão 0346. Caduno 350345, Galeão, voo no 645, táxi aprovado e Indy até o ponto de espera pelo 0, ajuste no 08, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 noite, decimal 95, voo no 645, tenha um bom voo. Índia 1895, 2018, obrigado, 645. Radião 113, controle. Nossa, eu consigo. Eu parei de visitar as áreas de exclusão, cruze à direita, estabilize na proa 250. Direita 250. Barrigou no 645, aproximando o ponto de espera. 02. Vento 130 graus com 08 nós. A linha decola no 0, vou no 645. Guardião 1113, confirme rumo ideal para o destino Anápolis. É o 274. Gente, mantendo a Pro 250, aguardando para o voo direto. Vai bater a 250. para o Léo Guardião. Sir. Formação bem na proa, se manter a 250 vai entrar numa formação pesada. Solicitar a 210 ou a proa ideal para a Anápolis? Não vou ir na da 210, guardando para voar a Anápolis. Então, esquerda 220, a ideal agora. 220, ciente, ali. Da Colos 42, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, vamos pra baixo. Controle de bloco, com 645, devolve a nossa escuta, mantendo o PRO até 4000. Gente, após 4000, vou ir direto em posição Leda, subindo ao 360, gol no 645. Após 4000, Leda, direto. De 1-1-1-3, agora se tiver condições de curvar à direita direto a Anápolis, está autorizado, ok? Sente, direto a Anápolis, o guardião 1-1-3. Qual seria pro ideal? 275. 275, tá livre, guardião 1-1-3. Agora 275 para Anápolis, o guardião, subindo para o 3. Guardião 1-1-3. Guardião 1-1-3. Consiga. Lugar restrito a nível 140. Restrito a 140. Guardião 1-1-3, informa o tráfego 1h10 com rumo sudeste, mantendo 150, um Alfa 29. Tem o tráfego no ticket e está visual também. Guardião 113, tráfego superado, continue a sessão 300. 300, Guardião 113. Controle de Salvador, muito boa noite, gol 1168, centro da Eco. Gol 1168, contato radar, autorizado a chegada Mare até Mare, esse mantém o nível de voo 050. 050 até a Mare, possibilidade de voar Bomba, está presente? Autorizado Bomba, está presente. Após Bomba, deverá curvar à esquerda, a fim de interceptar a final de 3 milhas da pista 1-0 e na escuta para o cancelamento das regras IFR. Aqui, estamos programados aqui, pós-bomba, proa mais ou menos aqui a norte, a 3 milhas ali da cabeceira, a escova direita e da Step X-ray. Ativo, desça para o 50. Negativo, o X-ray negativo, o pouso deverá ser sob regras de voo VFR, ok? Ok. Visual, então, descendo por 050, 1168. Afirmativo, voo em bomba então na presente. Voo na presente, bomba, voo 1168. Guardião 113 possível. Podemos chamar o defesa aérea? Afirmativo, chama a defesa aérea nos canais previstos, o Guardião 113. Chamar a defesa aérea nos canais previstos, grato, uma boa noite. Boa noite. Uno 645, passa nível 200, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, voo 945. Boa noite, Sobreira. Boa noite. Salvador, voo 1168. Sim, para o controle. É o voo 1168, solicita a proa agora da presente 045, senhor. Pelo nosso planejamento, já estamos a fora do raio de 7 milhas em torno da Ponte Nova. É, 045 não vai ser possível ainda. É, vai ter que livrar também a outra área, a área amarela, ok? Mantém ainda a MOMA, e mais próximo será autorizado com o vai esquerdo. Ah, sua escuta também, a 8. Pela nossa apresentação aqui, a gente pilotou o ponto nas 7 milhas fora. A gente já está passando por fora da área já. É, porque nós temos duas áreas, na verdade, uma área vermelha e outra área amarela. E nessa prova foi solicitada anteriormente, eu passaria na área amarela. Pô, agora é a 38 pro ponto. É mais ou menos a... Bom, aqui fica fora das 7 milhas, que é a área amarela. Pegou no 1.68, mantém ainda a mão mais guarde para a curva esquerda. Obrigado. Pegou o 968? Sim. Vai precisar curvar a esquerda e de informações aqui. A proa que você vai curvar? A proa agora vai ser a 0 no 4. Gente, está autorizada essa proa? E... informe no término do desvio. Ok. Vão ser 15 milhas nessa proa aqui, okay? Depois consegue voar lá a final. Gente. 168, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.019, 1968. Pela proa, com quem é a proa que está mantendo agora? 014 agora, senhor. Essa proa é a livra área amarela. Informe para o cancelamento da GLDSR e interceptar a final visual de 3.000. Estimativo, 1968. Previ descer para 2.000, ajuste 1019, 1968. 2.019, 68. Voo 968, com quem é a proa que está mantendo agora? Proa Norte, senhor. A proa Norte não está autorizada, ok? O senhor vai ingressar na área amarela e na área vermelha. É, meu amigo, é o seguinte, se eu continuar na proa, eu desmonto o avião no CD aqui, que eu tenho aqui. Eu tenho que curvar, daqui a 3 mil e vou virar à direita para o final. O senhor vai manter essa proa por quantas milhas? Agora está fazendo curva à direita já, só tinha que sair do núcleo aqui. Entende. Tem condições de voar na proa 025, à direita? Negativo. Vem na proa 025. Não tem como, vou voar daqui a 2 mil. Entende, faça os desvios que forem necessários e após reporte estabilizado na 025. Sim, eu tava voando agora. Eu só quero explicar aqui que eu não tô contra ninguém não. Eu só preciso não desmontar o avião no meio e voar o que vocês querem. Eu tô conseguindo agora, tô voltando. Entende. Presente, cancelar, 1168 para final de 3 milhas. Cancelado ao 01, desça para 1500 pés, quando com visual com o campo. 1500 está visual, senhor. Chame a torre, 1895. 1895. Estimativo, pode prosseguir, está ciente da informação, 31975. 3.097 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via para November 857 até Moussou. Nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120.8, aciona 5156, até 3197. Ativo, não estou recebendo ainda, informa ajuste 1019. E aguarde transferência com a torre e informe quando visual com o aeródromo. 1019, tá com o aeródromo voltado, João. O Galeão, via Upper November 857, decola 10, direita após, da El Leda Irumi, 1280, 5156, da 3197. 3197, o controle Salvador opera em 120.8. 120.8, após decolagem da pista no zero, mantém proa até 4.000 pés. Após 4.000 pés, curva direita, saída da Elma. Estimativo 4.000 após a decolagem, é o controle 1280, e só após 4.000 que vai fazer a saída da Elma, 3197. Mil perdões, a 3197, o controle opera em 120.8. 120.8. Controle 120, foi, 3197. Correto, 3197, por favor, deixe-me pronto para o pushback, acionamento. Patrulha Salvador, guardião 5 milhas, vírgula com campo. Estamos na torre 1895, guardião 09. 18, decimal 95, prata, boa noite. Boa. Guardião 09, vai aproximar direto para o Pátio do Gré. Para a cabeceira, uma sete, senhora. Firme, o Guardião 09 é o Charlie 208. Negativo. É um Eco Charlie 45, mas para esse helicóptero aqui o nosso procedimento padrão prevê para a pista. Gente, autorizado pouso pistão 07, vento 150 graus, 069, Guardião 09. Autorizado, não sei. Grato, guardião 09. Solo 168, solo 03, solo 121, decimal 9. 219. Salvador, mais boa noite, gol 1168, ingressou na alfa. 1168, autorizado Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro portão 07, 1168. Boa noite, 705, informação em curso para Foxtrot. Para o Galeão tem um 360 já aprovado, pronto para a cópia. Informação Fox, posição é a 2, está pronto para a cópia. 705 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857, Demol Sul, nível de voo 360, está em 00. Após decolagem, mantém proa até 4 mil pés. Após 4 mil pés, curva à direita, saída da El. Após Dael, voa posição Leda. Após Leda, voa direto posição Irumi. Controle 120, decimal 8. Aciona 51 no 70, voo no 705. Aqui, ó, 360 pro Galeão. Da 10, pro até 4000, curva direita. Dael, após Leda, Irumi. Acionamento 857, após mão 108, controle 570, transforme no 705. Procedimento correto, voo no 705. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Maravilha. Alô, Salvador, boa noite, é o Tam, Mike Alfa Eco. Eu perdoe, não copiei, poderia repetir? É o Tam, Mike Alfa Eco. Mike Alfa Eco, prossiga. Autorização de reboque aqui do BAT 3, posição 3 Romeu, para BAT 1, posição 5. Mike Alfa Eco, está autorizado o início do reboque no BAT 3, chame no BAT 3, pronto para ingresso no BAT principal, então Mike Alfa Eco. Ok, chamará para o BAT principal. Pack é para a MET 3197. 3197, portão 3 aprovado, chame taxi. Paulo Salvador na escuta do América? América? Paulo Salvador na escuta, prossiga. Solicito autorização para rebote do pátio 3 para a posição 11. Gente, América, aguarde o plano de rebote. Ok, não aguardo. 3197 está com 188 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. Campinas 188, 320 copiado, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera chama no 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 198, decimal 95, dan 3197, tenha um bom voo. Obrigado, boa noite, paciente, 3197. Alô, voo 705 na 2, pode ficar em estacionamento. 2, aguarde aproximadamente 30 segundos para o posicionamento no 705. Aguarda, 705. Fala, Alfa Eco. Alfa Eco, livre ingresso, portão 5, chame o término. Ok, obrigado. O América no pátio 3 tem autorizado o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, América. Autorizado o início de reboque, chamar antes da entrada no pátio principal, América. Santa 3197, boa noite, Torre. Está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Santa 3197, autorizado a linha e decolar, da piscina 0, ventuno a 20 graus no 3-2. Autorizado a linha e decolar, Santa 3197. Mike Alfa Eco, calçado na posição, devendo a sequência, boa noite, obrigado. Obrigado, Mike Alfa Eco, obrigado, boa noite. Um 3197, decola os 21, mantenha para até 4.000 pés, pós direita, saída da EL, controle 1-2-0-8. Até 4.000, após direita da EL, 208, boa noite, 3197. Da Mari até a posição Mari, vê se mantém nível 050. Mari, programa após Mário, o procedimento será curvar direita na proa de Momba, e após Momba, curvar à esquerda, se interceptar um sinal de 3 milhas da pista 1-0. E também é necessário o cancelamento das regras de FR e pouso sobre regras voos visuais na cabeceira 1-0. Mantém da Mário aguardando para voar Momba. Boa noite, Santa 3197. 3197, saída da El, suba para nível 360, está livre curva à direita. Livre curva à direita, subindo 705 para o táxi, 147, 3 horas e 21, alternando Guarulhos. Vamos 47, 3 e 21, não poderia fazer, por gentileza, confirmar a alternativa? Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo. Guarulhos, copiado no 705, táxi aprovado direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame Torino, no 8, decimal 95, gol no 705, tem um bom voo. Ok, vira táxi, ponto de espera 18, 95, ponto de abrigo. Ponto de espera da 10. Ramo 705, a linha decola, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus no 2 no oeste. Livre decolagem, pista 1-0, gol no 705. Boa noite, 248, autorizada a chegada a bom, se até bom. Desça e mantenha o nível de voo 050. Autorizada a chegada a bom, se até bom, desça e mantenha o nível de voo 050. Voo 9248. Ok, o procedimento após bom será curvar à esquerda, interceptar uma sinal de 3 milhas da cabeceira 1-0 a fim de evitar as áreas de explosão. E também será necessário o cancelamento das regras IFR. Então, a após-bomb é depois de bomb, deverá curvar à esquerda para 1-80 a fim de interceptar um sinal de 3 milhas da 1-0. Tem condições de efetuar esse procedimento sobre regras de voo visual? Gente, aguarde instruções, voo e mantenha a chegada bom, se até bom. Ok, mantenha a chegada bom, se até bom. Paulo Salvador, América, na entrada do pátio principal. Primeira Eric, autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 1-1, mantendo escudo constante. Chama a torre, chama a tenda. Você matará calçado na posição 1-1. 705, saída da ELA após 4000, saindo por vai direita. Fechou da saída. 7, mantendo a proa até 4000, após direita, prefiro a saída. Vou possibilitar de voar direto da ELA após 4000? Após 4000, vou ir direto Leda. Direto Leda, melhor ainda, obrigado. Desse mantenha 4000 pés, ajuste 1-0, 1-9. Tá 3-1-9-7, passa nível 170, chame Recife em 1-2-5, decima 1, na perna 1-3-3-9-5. Recife, boa noite. Gol 9248 para o sequenciamento. Passa a espera, vamos esperar na posição bom. Ah, sim, o sequenciamento, teremos uma espera na posição bom. Direito ou esquerda? Seu critério. Espera direito. semana após bomba, tem 32 depois, pode provar o ponto a 36 da cabeceira. Ativo, tô a 358, autorizado. Desça e mantenha 2.000 pés, 18 metros, 909, informe. Pronto para notificação do plano de voo. Para 2.000, vai informar modificação da 9248, sigue enfiando, espera à direita, sobre ponte. Na escuta do controle, gol 9248. Gol 9248. Gol 9705, chama agora o centro do Recife, na frequência 125, décima 1, alterna no 33, décima 95. Você poderia confirmar a primeira frequência, 705? 1251, alterna 133, décima 95. 7251, 3395, obrigado, Arte. 3 e 04? 2107, é possível que eu tenha seu plano na minha tela já pré-aprovado em aproximadamente 7 minutos. Senhor, chame um pouco depois para a aprovação do seu plano, Charlie Bravo. Então poderia, por gentileza, confirmar a primeira aerovia? Então a saída da EL, transição, morte, vai puxar. Salve Salvador, América Calçado na ONU, muito obrigado, boa noite. Boa!